noite, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Hoje é comigo, Carlos Bonaparte. Vamos, antes de tudo, ficar com música e depois eu falo um pouco convosco. Os Skank vão nos trazer Canção Noturna para iniciar mais um espetacular na Antena Web e na Rádio Diversidade. Misterioso luar de fronteira, derramando espinhas quase o mar, clareando a aduana. Venezuela, onde estás? Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Minha camisa estampada com o rosto de Elvis. A minha guitarra é minha razão. Minha sorte anunciada misteriosamente a lua sobre nada. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Porque nessas esquinas vejo seu olhar. Espalho por aí linguagens de que eu ficarei aqui. Espalho por aí linguagens de que eu ficarei aqui. Que mamacita foi mega. Sempre o amado dos fatos. Minha guerra e as flores do tacto. Poema, cinema, trincheira. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Um servo na fronteira, filósofo da zona. Me disse que era um derviche. Pra ele, camarada, acredito em tanta coisa que não vale nada. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Espalho por aí o abismo de areia. Espalho por aí o abismo de areia. Só parando, eu querer, eu beber, eu bebi. Eu aqui, a comer, poeira, e só deixará. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Ora, estamos então de volta depois de ouvirmos a música dos Skank, que dá pelo nome de Canção Noturna. Os ouvintes devem estar a achar estranho ser eu a conduzir o espetacular e não a Thaís. Pois é, ora, hoje a nossa estimada colega não pôde estar aqui presente. Eu lancei-me no desafio e, bom, espero ser-me, pelo menos, bem, digamos assim. Depois dou bem para cima, já fico contente. Ora, ouvintes, estamos de volta para mais uma edição do Espetacular e hoje iniciamos com uma grande música, com um grande nome da música brasileira, os Skank, esta canção noturna que dá então assim início a mais uma edição, a décima do programa Espetacular. Há pouco eu falei-lhe em Rádio Antena Web e Rádio Diversidade. Pois é. O programa passa também na Rádio Diversidade, aos sábados, e aqui na Rádio Interweb às segundas-feiras. Ora, Vamos agora ficar com mais 3 músicas. Antes, quero só dizer-vos que podem enviar as vossas sugestões musicais para o e-mail taiscalduro@gmail.com. Vou voltar a repetir: taiscalduro@gmail.com. Tenho a certeza que ela está à espera das vossas sugestões e também dos vossos comentários. Vamos continuar neste espetáculo no ar, até porque a música vai continuar. Vamos começar com uma recordação deliciosa da dupla talvez mais bem-sucedida aqui em Portugal, dupla brasileira, claro está. Estou-me a referir a Sandy Júnior, grupo que atualmente já não existe, ou banda, ou dueto, que digamos assim, que atualmente já se separou. Vamos aqui recordar com você. Vamos também ficar com Paula Toleira e o tema Barcelona 16. Ficamos por fim com um outro nome que é também muito conhecido aqui por este lado do Atlântico. Sim, porque eventualmente o programa realiza-se no Brasil, hoje realiza-se cá em Portugal. Mas dizia eu então que o grupo que vamos ouvir depois são os Roupa Nova, ao vivo, claro está, com Retratos Sagrados. Há 3 grandes músicas para ouvir. Vamos ficar com você e Sandy Júnior. espetacular. Um show de programa pra você. Esse outro parto de partir e me deixar na beira do cais, filho sempre meu não mais. Eu não sabia que teria que ter você pela segunda vez, dar a luz, arte ao mar e a tudo mais que você sonhar. Eu te falei, nem tudo é igual. que foi mal. Eu te ensinei, tudo era natural, tanta coisa e tal. Às vezes acho que me deu valor, mas tudo passa, acabou. Mentiras jogadas deixam marcas no meu coração. Retratos rasgados são pedaços soltos pelo chão. Mentiras jogadas deixam marcas no meu coração. Retratos rasgados são pedaços soltos pelo chão. Com Retratos Passados, antes ainda Paulo Toller com Barcelona 16 e antes ainda esta fantástica dupla Sandy Júnior com Você. Foi o tema que iniciou esta primeira de duas sequências de três músicas. Ora, esta edição do Espetacular, este espetáculo no ar, está a chegar ao seu final, mas é esta edição, porque a próxima vai regressar daqui essencialmente uma semana. Já terá novamente a locutora Thaís a comandar a próxima edição, neste caso. Thaís, para quem aproveito para mandar um grande abraço e agradecer pela oportunidade. Ora, oportunidade não só de conduzir o Espetacular, mas também de andarmos aqui um bocadinho por Portugal. Antes, deixem-me só fazer uma paragem, ou melhor, uma passagem por Scala e, aliás, Scala and Colecny Brothers. São as intérpretes que se seguem e vão-nos trazer aqui uma versão lindíssima de Smell Like Teen Spirit, uma versão dos Nirvana, aqui muito bem conseguida, claro está, ao vivo, para não variar. Depois vamos ficar com uma música que só funciona de manhã ou à tarde, à noite é complicado. Um Lugar ao Sol dos Portugueses Resistência. Vamos também ficar com uma outra música, cheia de energia, para fecharmos com boa disposição a edição desta edição do Espetacular. Estou a referir à música dos portugueses The Weasel, grupo que surgiu em 92 e que acabou em 2009. Foram 17 anos a fazer hip-hop tuga, ou seja, hip-hop bem português. A música que vamos ouvir chama-se Dialetos de Ternura. É então assim, com esta energia, que fechamos mais uma edição do Espetacular. Já sabem que podem seguir este espaço radiofónico na Rádio Interweb às segundas e na Rádio Diversidade. Para quem aproveito para também mandar um grande abraço. O programa vai para o ar na Rádio Diversidade do Brasil aos sábados. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, com a hora em que nos esteja a escutar. E, da minha parte, um até sempre. O Espetacular regressa na próxima semana com a Thaís Calduro. Bye, bye! Thank you. próxima canção chama-se Um Lugar ao Sol. Se souberes, eu não sei. O sonho viverás, choro, e ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar, entra no jogo a perder. Espetacular! Um show de programa pra você! Yeah! ladies and gentlemen, the most incredible band, The Weezer. Ela diz que minha adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor, sou o menos fraco, feio. Passa o dedo na rasta com o amor bem suave. Encosta o lábio no ouvido e digo, queres que eu lá vamos para o chuveiro. Ela flui com a água, lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero sempre, sempre aquele nigga que lhe mete a rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre a seguir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas de dialetos da ternura. Tipo yeah, yeah, faz, minha alma já está nua, faço uma jura, jura para sempre que eu depois da noite vou vira. Um segundo ao teu lado já preenche uma vida. O conceito de tempo não entra na sensação. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e continua a atenção. É melhor que já ouvi, reinventaste a paixão. E ela diz que me adora quando o dia vai a meio. O copo passa de meio vazio para todo cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Eu sigo calmo atrás dela, deixo crescer. Sabe-te isto? Yeah, yeah, faz lá. DJ Gumu brilha! Oh shit! Gravei do alma frase, em cada frase há um verso. Em cada verso há um verso do lado inverso. De uma história que assombra a memória da defesa irrisória de uma conquista notória. Eu faço ver de vitória, porque hoje eu sou rei ao lado da rainha com que sempre, sempre sonhei. Foi por isto que esperei em cada noite que amei. Ou pensei que amei. E agora que eu sei a razão da palavra consagrada, de da gente da dor, em troca de quase nada, ela não está agitada, pelo contrário, relaxada. Revise na expressão, da expressão e na moral. Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!